Está começando mais um Comentando no QG do Dólar. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje o assunto é livro. E mais precisamente um livro que eu terminei recentemente, que é um livro de contos de terror. Hoje meu assunto vai ser o livro O Vilarejo. Então senta o bumbum aí nesses próximos minutos e vamos conversar. O Vilarejo é um livro que ele saiu no ano de 2015 pela editora Suma de Letras. É do autor Rafael Monte. É um livro de 109 páginas, então foi uma leitura muito rápida. Inclusive eu li na terça-feira, na última terça-feira. E eu li, tipo, em uma viagem de volta da biblioteca até minha casa. Então, assim, literalmente eu peguei o livro emprestado e li na viagem. E, assim, basicamente, qual que é o mote da história? Sem dar muito spoiler, o Rafael, ele simplesmente escreve uma história, segundo ele, no prefácio, ele traduziu de uma senhora Ciméria, sobre um vilarejo, tá? A história, ela basicamente mostra como aquele vilarejo foi destruído, simplesmente isso. Como se não bastasse, são 7 contos. E o mais engraçado, ou bizarro, depende do seu ponto de vista, na verdade é bizarro, mas eu coloquei engraçado porque vai que você gosta de rir da desgraça do próximo. O mais bizarro é que o Vilarejo, os 7 contos, eles podem ser lidos independente da forma que você achar mais válido, né? Se você quiser ler do fim pro começo, você pode. Se quiser ler os contos do meio e depois os contos do final, você pode, whatever, você lê como você quiser. Mas os 7 contos, eles se interligam. E é muito impressionante, porque cada um deles vai tratar de um aspecto específico. São 7 contos, e esse 7, ele tem uma alusão a duas coisas aí que quem conhece um pouco vai entender, tá? Então, assim, cada conto, ele vai mostrar um determinado personagem numa determinada situação e que no final vai levar um ponto que realmente ele te assusta, ele te deixa aflito, ele te deixa de olhos bugalados, falando, mano, como chegamos nesse ponto? E quando a história inteira termina, você olha e fala, ok, a gente terminou num ponto totalmente controverso e inesperado, mas ao mesmo tempo é um ponto onde você dá aquele arrepio assim, e você fala, parceiro, isso foi longe. É um livro que realmente ele conseguiu me prender a atenção, mesmo muito cansado, porque tava um dia chuvoso, por incrível que pareça, foi o dia que choveu pra cacete aqui em São Paulo, ele tava chuvoso, e o ônibus tava muito abafado, porque em Paulista choveu, fecha a janela do ônibus. Ainda assim, foi um livro que quando eu terminei, eu falei, mano, isso aqui é incrível, é muito bom. E ó que eu tenho um cagaço gigantesco com terror. Então, pra mim, foi uma leitura que eu olhei e falei, pera, eu preciso ler mais coisas do Rafael. Inclusive, ele tem outras obras, eu vou dar, darei uma lida depois. Mas aqui foi onde eu conheci ele meio que fez um negócio muito bacana. Ele meio que ele faz como se ele fosse o tradutor daquela história. Ele explica que ninguém quis pegar aqueles relatos, né, que são relatos de um padre, de um demonologista, né, que a avó da menina tinha, e é um cimério antigo, então é uma língua morta, literalmente, mas morta, inclusive, que o latim. Então, ele mostra como se as pessoas tivessem medo de tocar naquilo e ajudassem ele para ele traduzir, e no final nos mostrar uma história que realmente nos apavora, nos surpreende, e nos mostra que realmente, vou dar uma suspeita do que seja esse set, ele mostra que a gente nunca é obrigado a pecar, a gente sempre é tentado, entendeu? Então, fica aí a dica, quem pegou, pegou, quem não pegou, vai ter que ler o livro para descobrir. Mas sim, foi um livro que eu gostei bastante, inclusive é um livro meu que eu dei nota 5 lá no meu Scoob, tá? É um livro que na avaliação geral do Scoob ela tem um 4.2. Não é tão difícil de achar, inclusive, pelo que eu vi aqui para compra, né? Inclusive deve ter formato e-book para quem quer. Ou se não, você vai na sua biblioteca mais próxima, vê se o livro tem lá disponível e pega e lê, tá? É sempre bom lembrar, além do texto, tem algumas ilustrações ao longo do livro e o que torna tudo mais apavorante, porque a arte é muito da hora, muito incrível. Foi um livro que eu li esse ano, eu gostei bastante, então, de forma resumida, eu quis recomendar para vocês, eu vou tentar não me alongar muito para não dar nenhum spoiler do livro, porque eu acho que você tem que ler para descobrir o que aconteceu, afinal de contas, com o vilarejo, quem ocasionou, né, toda essa maluquice no vilarejo, essa questão de ter aí uma galera que cometia muitos erros grotescos e faziam coisas que se vendesse um mangá, um filme seria um mangá, um filme com muito gore. Então, cara, é uma leitura a mestre, pra quem ama terror, vai na fé. Quem, assim como este que vos fala, tem um cagaço com terror, também abraça, porque eu garanto que você vai curtir muito, tá? Então, galera, eu acho que nesse momento que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Sempre lembrando, o link do livro, né, da página do Scooby do livro, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, verem avaliações, verem reviews. Vou deixar o meu texto que eu postei no Instagram, no meu Instagram aqui embaixo, também pra vocês darem uma lida. Além disso, eu vou aqui embaixo, como de costume, sempre estarão as redes sociais do Dólar. Twitter, Facebook, Instagram, todas @dollarcast, e a minha, que é o SR_Raposo com Z. Tá? Então, dá uma ida lá, tem muita coisa legal. Vou começar a postar mais nas redes sociais mesmo do Dollars. E na minha, tô postando com uma frequência bem grande. Então, gente, não deixa de seguir. Quer mandar um e-mail? contato@dollarcast.com.br. O Comentando no QG é um programa aí que ele sai semanalmente, pelo menos 2 episódios. Quando possível, sai algum extra, mas tá sempre aí à disposição para vocês. Free to play, né? Pra vocês ouvirem sempre aí. Não tem cobrança, né? Entendão? Tá? Mas não deixa de ouvir, não deixa de seguir nas redes sociais. E além de tudo isso, né? Nós estamos, como eu já sempre digo, digo Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Além disso, né, também diversos outros agregadores. Então, não deixe de seguir. Eu vou começar a deixar também o feed no final, para vocês assinarem o feed no seu agregador favorito, tá bom? Então, no momento, galera, é isso. Um abraço e nós fomos!